vejo um dia eu cansar além do lado de cá. Há um outro lado em tudo, assim como há em mim, como se fosse outro mundo, sonhando um dia surgir. E esperar não vai trazer, e fugir não vai livrar. E quando você se perder, ele vai te encontrar. Assim, um outro lado em nós, um outro lado pra ser, tudo que o tempo não. Perder, ele vai te encontrar.